Acorda, amor, já é hora de fazer o café. Enquanto você forra a mesa, eu vou na tenda e compro pão. Tem manteiga, não, liga, não, tem bronca, não. Tem manteiga, não, liga, não, tem bronca, não. Vambora, amor, já é hora de fazer o café. Sabe como é que é? Eu tenho que pegar o trem das 6. Já falei pra você deixar de assistir a novela das 10. Esquece de lembrar do compromisso. Quem não tem nada com isso fica sem café. Até logo, amor, logo mais, que trago mais amor. Hoje quando eu chegar, quero te levar pro bar. Quero te pegar.